Cool. Stop 12 euro, take it on the party. 4991, boa tarde. Desse mantenha 4 mil pés. 0097, ajuste, chegada, mano. 4.1097, 35, 491. Com 1017, livre na 197, baixar travado na fábrica com Mike Quebec. Mike, é cuidado visual ao contrário? Visual, Mike, é cuidado. Bases autorizadas, seguindo o tráfego, chama na curta, checada, cuidado. Base autorizada, vai seguir o tráfego, chamará na curta, Delta. Objeto 6720, solo 04-219, direito. Camarada, ligado, Mercedes já. 2110, corrigindo. 2110, já. Diga, 07. Ingresse no litoral, acione 0107, aguarde transferência para a torre. Mará, litoral da Mantém o litoral, chame a torre 11895. Mantendo o litoral, chame a torre 11895, barra 107. Em Salvador é o Guardião 07. Guardião 07, continua com a sua, rapaz, presta apoio. Chamará em Tapão, a Guardião 07. Oi, o Mike Delta Nacional, baixa travado. Aqui é Delta, autorizado por posição no 7 vento, no 30 graus e no 09. Autorizado, obrigado, até amanhã. Quebec, solo 06, aguarde para o cruzamento de pista. Vertical de Itapão, aguarde no 07. Confirma intenções, Luciana, a pouso no Braia, senhora. 207, autorizado pouso direto no Braia, vento 130 graus, 109. Reporte no solo controlado. Porta da sala controlada, Guardião 07. Zero sete, fica atento à movimentação no pátio. Afirmativo, ficar atento, o Guardião 07 é nacional. contato no solo 08, livre direita, alcance na frequência livre. Toma Quebec, autorizado em direção no 7, atento a Augusta. Corrigindo um Sikorsky, taxiando para o pátio 4. Guardião 07, no solo 09, frequência livre. Controle Salvador, boa tarde, ao voo no meio no 2, está informando. Meio 2, boa tarde, chegada a Mari, desse mantenha 050, ajuste no 097. 050, no meio 2, 1017. Para o livre. Para o livre. Cinco, 491, desse mantenha 2000, autorizado LS que se reinforme localizador, forma hora justa na 097. Ciente, autorizado 35491 na 2000 pares, com 1017, vai reportar no localizador. CP5241, chame o centro Recife, 1251, antena 3325. 251, 3325, boa tarde. Boa. 491 está na proa de Dura, confirme. 5491 proa de Dura. Sente. Dois desse mantenha 3.000 ajuste na 097. 3.000 com 17 no 612. O 491 vai passar externo, complete final ILS, 1895 atua. Passando externo, 118, 95, 35, 491. Tarde, 35, 491, passou externo. 35, 491, boa tarde, continua a aproximação, repete baixada travada. Sim, a gente vai repetir a baixada travada. Check-in, trem autorizado pouso, pistão no 0, vento no 90 graus, 109. Machado checado, 35491, autorizado pouso no 0. Na 6143, aciona a identificação, autorizado chegada a Bonf, desse mantém a 4 mil pés, ajuste com a 097. Comi 12, desse mantém a 2 mil, autorizado LS X-Ray, informa o localizador. 2 mil, autorizado X-Ray, vai informar no localizador, no 612. Canal 6143, copiou a mensagem do controle? Correto. Valeu, boa tarde. Boa noite, Bruno 925. Bruno 925, boa tarde. Autorizada Anema, que cabeceira no zero. Anema está no zero, 925. Clip 5491, solo 19, livre direita, solo 121, decimal 1. 1211, clip 5491. Cinco, 222, controle 208. 1208, obrigado e boa noite. Controle de Salvador, boa, gol no 925, passa 1800 pés. Chame agora. 925, sube e mantenha 360, saída Arbor. 360 Arbor, gol no 925. Puro gol no meio 2. Passadora, complete final ILS, chame a torre 11895, gol no 1002. A torre 1895, no 1002, boa. Boa. Torre Salvador, boa noite, boa tarde, gol no 1002, ILS. Gol no 1002, continua a aproximação, repete visual, fecha a travada. Direto rotatória da presente. Direto rotatória da presente, 04. 612, autorizado para pista 10, vento 120, grau 099. Livre pouso na 10 no 612. Canem 143, desça para 2000, autorizado, LS X-Ray, informe o localizador. Desça para 2000, autorizado. Autorizado, não? Não tem ainda chegada, guardião. Guardião 04, é o controle? Não, só escuta. Está visual com o aeródromo? Ah, sim, afirmativo. Chame a torre 11895. 11895, guardião 04. Torre Salvador, guardião 04. Guardião 04, está sim? Na rotatória, visual com campo, pouso na 17. Guardião 04, continua aproximação, pode final do 17. Ajuste 1017, vento 120 graus, 109. O 1097 reportará na curta final da 17, guardião 04. O 1612, o solo 27, solo 121, desse ano. 211, boa. Uno 925, passa 150, chame o centro em 1251, antena 3325. Boa tarde, liberação de táxi. 097, ajuste. Com 1017, pega para cá, controle igual 9925. Prossiga. Não, não, fechado. Clareza 5. Saiu tudo bem. Boa noite, tem comércio. Boa tarde, quanto espera da novela? 35495, boa tarde, mantém quanto espera da novela? Uno 43, complete final ILS, chame a torre, 11895. 1895, 143. Mike Luiz, autorizado táxi, eu estou com o Sérgio Papá. Jan 04, no solo 32, eu me escuto a voz dos motores. Voo 1856, do Colosso 32, controle 1208. 08, voo 3856. China 6143, continua a aproximação. Autorizado pouso, pistão no zero, vento 140 graus, 079. Saí da PUCA, vigilante. PUCA 390, boa noite, sem problema. Chama centro na frequência 1260 até 1288. 1260, 1288, obrigado, boa noite. Boa. Direção 17, repórter Ariane, em prova, cabeceira 17.